tempo, mexendo com você. Em nome da Confecções Tobias Barreto, bora meu parceiro Wagner, aperta. Simplesmente pra falar, simplesmente pra falar. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Não consegui sintonizar teu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar. Vai sentir a dor da indiferença desse alguém que você só engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Máquina do tempo, mexendo com você. Alô, Seco CDs, Ney CDs, alô, minha bela de São Paulo, tamo juntos, aperta. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame e te faça o que fez comigo. Te querer, o te amar, e vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e a dar valor no amor de quem te ama. Aperta.